estou a 700 pés, o voo 2008. Gente, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Gente, tem livre pouso, voo 2008. Lima, Mike Quebec, Torre, já pedido assim para prosseguir no táxi. Solo 1-2-1, decimal 1. Lisa, direita, boa tarde, 2008, prossegue via Alfa Juliet. Vai para o 08, no prédio principal. Alfa Juliet para o 08, obrigado, boa tarde. Livre cruzamento, após táxi, parte 5, frequência livre estacionar. Voo 1964, desça a via para 2000 pés, ajuste 1017, autorizada final do procedimento e Electric Ray, reposta estabilizada. Para 2017, reposta estabilizada, X-Ray da 10, voo 964. São 3805, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, está 3805. Voo 1164, acione identificação via chegada Mare, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1017. Visando via Mare, voo 017 para 050. Trato de voo a posição estática, voo 1164. Voo 1164, mantenha o perfil da chegada, canceladas as restrições de velocidade. Ter o perfil, canceladas as restrições de velocidade, voo 1164. captando por localizador, o gol na 964. Gol na 964, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre, boa tarde, é o gol na 964, estabilizado o localizador da X-Day da pista no chato. 964, é parte externa. Boa tarde. Como 885, acione identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfi. Desça via para o nível de voo 070, o ajuste 1017. Ok, na ponte Lagoinhas para Bonfi. Fala meu Fox Sierra, Vitor, acione identificação. Passando o externo Altermark, gol na 964. Gol na 964, teto estimado 700 pés, vento 190 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7, abate campo à vista. Será? Meu Fox Sierra Vitor, dá presente autorizado à proa de Conde. Controle Salvador de Papa Romeu, Sierra November. Romeu Sierra November Vitor, aciona identificação, voando Aman para interceptar a chegada Aman. Separa o nível de voo 060, o ajuste 1017. Interceptado 060-1017, November Vitor. Controle Salvador, boa tarde, Sena 6326, informação uniforme, certo? Ponto de gol 1964. Gol 964, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso 1964. Bom, professor Salvador, muito boa tarde. Papai, como é que bravo? Senai 6326, aguarde para a descida. Aguarde para a descida, vou no ar, 6326. Papapá, Eco Mike Brava, sua identificação, via chegada a Mari, deixa para o nível de voo 080, o ajuste 1017. 80017, confirma, qual é a mensagem que foi para o Eco Mike Brava? Confirme. Confirma que foi para o Eco Mike Brava, Mari, 080. Afirmativo, papapá, Eco Mike Brava, autorizada a descida via Mari para o nível de voo 080, ajuste 1017. 107-080, iniciando descida, West Mike Brava. Solo 1 no 5, livre à direita, chame só 1, 2, 1, decimal 1. Direito 2, 1, 1, 1. 1 no 5, seu limite é a magnética 1, 1, 0 de Sintra. 0 no 5, magnética 1, 1, 0 de Sintra, o limite na minha 3, 2, 6, é mais essa na terra. Poxa, na minha 3, 2, 6, autorizada a descida inicialmente para o nível de voo 1, 6, 0. Abraço, Golfo Romeu, nível 360, Decolada 10, saída Dael, Leda, Motiva, intercepta Pesolo 10, Papá, Alfa, Índia, Umbate, Pesolo 44, Pagog. Após decolagem, curva direita. Frequência do controle 1208 e o código transponder 5145. Você poderia só me informar a posição da, após a Pesolo 44 até o final? Pagog, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. 5-0. Guarulhos, nível 660, decola da cabine 090, da Elveda Mótica. A aerovia Tepe Zulu 10 até Piraí, Pai, faz um bate, Lampers Zulu 44, Pagode. A curva à direita, controle 120.8 e o transponder 5145. Protegimento correto, chama quando pronto para o curso, conta na sua posição, por gentileza. Pole position, 01. Tente. Solo 27 no 4 para pushback e acionamento. Livre, chame táxi 27 no 4. Chama táxi. Solo, Salvador, no Farra da Udão, que é o programa, que é o 4. Papá Eco Mike Bravo, reduz a velocidade para 2309. 2309, correto, correto. .85, confirma a velocidade indicada. Eu sou 279, abaixo do 100, vai reduzir para 250. Eu sou 1885, confirma, sem condições de reduzir para 2309. Está reduzindo para 339. Dirigindo 60, 63, 26. O controle está recebendo o gol 1885. Afirmativo 1885. Então, ok. Está reduzindo para 339. Sim. 63326, desça para o nível de voo 130. 130, 63326. Corri, ela está avaliando a questão junto com a meteorologia. A princípio, o aeródromo permanece instrumento. Solo 26 da voo, 24 pushback do solo. Gente, mantenha-me, escuta, aguarda para início do push, aeronave no pátio 3, já está prestes a iniciar o táxi, ok? Mantenha-me, escuta, aguarda aproximadamente 2 minutos para início do push. Salve, Salvador, para Serra Neutral, que é o Serra Neutral, que é o Serra Neutral, que é o Serra Neutral, que é o Serra Neutral, que é o Serra Neutral, que se encontra a pista que decola? Está autorizado, decolar, está autorizado, Serra Serra, Quebra Quiosque, era uma centena, decola da 17, com despedida, saída Coral. Via Golf 677, Léo de Confort. Aciona 5521, controle 120, decimal 8. Rio Abuso, meu top 5 e 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Para o táxi, eu ajudo aí 7 no 4, PLB 61, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternando Palmas. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera, tanto de 295, altímetro marca 1017, tem bom voo 27 no 4 da Azul. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, obrigado, bom trabalho. O gol 1256, está condicionado, volta para a parte da terra, causa tem livre posto, chame táxi. Galeão. Fala, informação foi para um 256, está livre o pushback de acionamento após a passagem da terra, feliz? Afirmativo, no 256, após a passagem da terra, tem livre push, e chama quando pronto para o táxi. Após a passagem da terra, retaguarda, está livre o pushback de acionamento, passará o táxi 0102. Fala, o 3193. Da 3193 para o Galeão, pronto, corta? Copia, 3193. Está autorizado Galeão, nível 360. Decola da ONU 0, cumpre o perfil da saída da Euleda e Lumi, onde intercepta pelo navegador 857. Após decolagem curva à direita, aciona 5153 e o controle 120, decimal 8. Narcisista 3193, autorizando para o Galeão, nível 360. Decolando pista 10, com curva direita, perfil da saída da Euleda e Lumi. Amber November 857, rota conforme o plano. Responder 5153, controle de saída 12080. O que eu está correto, me chama quando pronto para o push, confirma o gate que está funcionando. 22, vou chamar pronto para o push, 3193. Olá, Léo, azul 2794. Solicita uma breve espera aqui nessa posição, para fazer um cheque de equipamento aqui, se quiser liberar o push do gol. Gente, estou na saída do pátio 3, mantenha a posição. E me chama quando pronto, ok? Eu vou liberar o push do gol no 256. Tá ótimo, obrigado, viu? No 256 tem livre push, chama tá? Livre push, estacionamento, controle site, confirma no 026. Desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. Desça 087, a mesma possibilidade de voo. A chegada é número 4 na aproximação, azul 419. Número 5 na aproximação, 4196. Papá, papai, com Mike Bravo, desça para o nível de voo 050. 050, é com Mike Bravo. Confirme qual é o limite nessa proa? Palma limite é magnética 1105. 1105. 64, visto a 800. Gente, livre pouso na 10, vento 220 graus com 5 nas, altímetro 10 no 7. Repousa 10, 164. Ainda para 2000 pés, Charlie 550. Ok, acordando 6000 para 4000 na proa de cima. 1885 para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é a magnética 0905. Ok, a proa de 215. Limite 90. 350 para Recife, decola da 10 com a esquerda, Pucajã, Moracaju, inicial 2017, aciona 5162, 2082 Salvador, no 6142. 6142, seu contagionamento está correto, confirma o seu posicionamento, por gentileza. 5. Magnética 1205. O controle informa, faz decolagem restrito no nível 080 até a liberação. Papai Romeu Serra, novembro Vitor, confirma sua velocidade indicada. Agora estamos com 209, já interceptou o localizador, vai iniciar a redução. Sim, Serra, novembro Vitor, confirma a redução para qual? Reduzir para 180 aí, 190, 180. Gente, 1885, reduz a velocidade para 1709. 1709, 1885. Para voltar pro gate, tá? Gente, eu só vou coordenar com a infraero o posicionamento pro senhor, ok? Mas é a minha escuta. Positivo, cadê input para ela, a gente vai passar no... 1885, reduza para 1702, número 2 na aproximação, no 885. Ok, já está reduzido. O papapapai, como é que para a velocidade indicada? 209. Direita para o 060, informe estabilizado. 060, informe estabilizado, é como é que para. Chamé 6326, controle. Prossiga. 6326, Buena, para o 060, seu novo limite é a magnética 140, correção, 130 de cima. Tem condições? Bateu. Boa. 060. Vai vir, você lembra? Esse é o 130, inicialmente. Mike Bravo, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna. Papapá, é com Mike Bravo. Proa de Duna, é com Mike Bravo. 714? Prossiga. Você tem condições de acertar um backtrack para voltar para o lugar de origem? Afirmo. Por gentileza, está autorizado o backtrack, prossegue para 4 Romeu do Pátio 3. 4 Romeu do Pátio 3, vai iniciar o backtrack na posição azul do 7 no 4. 2 e 10, 1, 8, 8. Matheus, o staff que eu prefiro vai entrar 5 milhas na sua frente. Ok, se você quer que reduza mais, você me fala, por favor. 7. O Xanemia 326, desça para 3 mil pés, ajuste no 097, reassuma a navegação, vou ir na proa de duna, número 4. Defendo o pés, proa de duna, Xanemia 326. Afirmativo, ajuste no 017. Azul, 4116, controle. Na sua escuta. 416 indicada. Tô sim, baixado travado, senhor Rodolfo. Sem dúvida. Serra 90 Vitor, teto estimado de 800 pés, vento 220 graus com meia dúzia de nós, reporte Campo à Vista. Contaremos, 90 Vitor. Certo, azul 41 no meio. Mike Bravo está mantendo 200 nós, confirma? Afirmativo. 7, o Xanem 326, confirme velocidade de casa. Está com 190 nós. 190 nós, 7. Mike Bravo, informe quando foi iniciar a redução. Papapapá, é com Mike Bravo. Tá pronto, redução, o S na curada. Possibilidade de manter 200 mais? Só boa tarde, é o Papa Romeu Mike Eco, Costa do Rio, da Citroën. Gente, Mike Eco, mantendo escuta agora. 3193, sem livre push, quer me dar? Autorizado, reposta, site 3193, até. O Mike é a Costa, confirma as apresentações, por gentileza, nível solicitado, destino. November Vitor, livre pouso na 1-0, vento 2-1-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 7. November Vitor. Salvador Montinho, 256 da Gol, ponto de espera, campeão 1-0. Bom dia, Gol no 256, mantenha o ponto de espera. Vai manter a posição, 256. Posso, torre, boa tarde, Gol no 885. Gol no 885, boa tarde, é a parte externa. Zero, tá, 3.2 milhas do céu. Gente. Papapá, eco Mike Bravo, desça para 2 mil pés, é posto quando estabilizado. 2 mil pés é fora, será, eco Mike Bravo. Está autorizado, Manati, 500 pés, decola da 97, prossegue litoral sul, acena 0271, controle no 208. Gente, é 3h30, anda reduzido. Gente, é. Eita, 1280, 1271. 0271 é o seu código transponder, o controle no 208. Pessoas a bordo, por gentileza, Mike é Costa. 02 a bordo, 0271, 1280, controle, Mike é Costa. Tracionamento, táxi, decolagem, torre, 7895. Hoje, meu celular, caminho 17, tem bom? 2, 4, 5, torre, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, boa tarde, prossiga. Acosta, pronto para acionamento, no Pátio 4. Direcionamento, chama para o táxi. Prossegue via Alfa Juliette. Vai contornar o pátio principal, mesmo para ingresso na Lima. Quatro um no meio, informa o tráfego 12 horas, 1-4 milhas, rumo sudeste, cruzando 4 mil pés em descida, um Airbus 318. Gente, 4 no meio. Estabilizando, iniciando a redução, é com Mike Bravo. Papapá, é com Mike Bravo, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a turma nessa atenção, 1-8, decimal 95. 895, é com Mike Bravo. Xanar 6326, desça para 2 mil pés ou 2 ao procedimento LS X-Ray, reporte com a estabilizada. 2 mil pés, reportar estabilizada LS X-Ray, Xanar 6326. Poli Salvador, Papa Romeo Delta, Nissan Oscar, decolou na Coral, na sua escuta. Papa Romeo Delta, uniforme Oscar, contato radar na decolagem, suba via saída Coral, restrito ao nível de voo 080. 7, restrito ao 080, Delta, Nissan Oscar. O 4196, reduz a velocidade para 1709. 1709, 4196. Sequenciamento da aeronave, estimamos mais 5 minutos. 5 minutos, gente, eu estava vendo quanto estava. 2 horas, 10 milhas, cruzando 3 mil pés em descida, um Airbus 308. Vai reduzindo até 1.60 mais o azul, 4.1.1.6. 2.1 decimal 1. Direita 2.1.1. 1.8.5, bom dia. Tango Romeu Golf Victor, essa é a identificação. Azul 4116, confirme se tem condições de interceptar com essa proa. Afirmativo, 4116, tem condições. Reporte mais estabilizado, azul 4116. Camarada estabilizado, 4116. Patango Romeu Golf Victor, contato. Contato radar a 57 milhas sudeste de Salvador, mantendo o nível de voo 090, eu vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 050. 050, proa de Mari. Seu Golf Victor, na proa de Mari, cancelado as restrições de velocidade. Chanair 6326, inicie redução para aproximação, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. Reduzindo 1895, Chanair 6326. Pode ir X-Way, tá. Rádio Chanair 6326, reparte externo. Para externo, Chanair 6326. Avistou 700 pés o Ecomec Bravo. Ecomec Bravo, livre pouso na 1.7, vento 220 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso com 0 no 0 no 7 o Ecomec Bravo. Segue para o Pátio 5. Cruzamento, a paz livre táxi, Pátio 5. Delta Uniforme Oscar, tráfego esperado, suba para nível de voo 100. 100, Delta, no São Paulo. Confirmação matrícula, gentileza, não compreende. Funcionário 6321. Qual foi o seu horário estimado para decolagem? 1747. Gente, ainda não passou o seu plano? Assim que eu receber, eu pago a sua cópia e eu vou checar junto à sala S. Senhora, obrigado. Vento 220 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, teto estimado 800 pés, reporte Campo Avi. Para Campo Avi, Chanel 6. Estabilizado, azul 4116. Azul 4116, aguarde para transferência de comunicações. 02 ou 08? 02. 02, 1885, tá ligado. 2-1, livre direita, agilizando, é como é que entrando. Qual o outro Sampa Papai, como é que entrando, pode ser da Eco? Papa Eco Mike Bravo, Nice. Mike Bravo, prossegue via Alfa Juliette. Alfa Juliette, Juliette, Mike Bravo, quando você começa a aerostar? Gente, o senhor prossegue via Alfa Juliette, contorno ao parque, se chama para ingresso na Lima. Alfa Juliette, contorno ao parque, Samará, para Lima, o Eco Mike Bravo. Vento 200 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Depois no 0, será minha 3, vai cair. Assim que eu receber, eu pago a sua cópia. Ok, eu não entendi. O 6321, o horário dele é 197-47, dúvida. Eu não entendi. A senhora já recebeu o plano? Não, não recebi. Ele vai chegar pra mim, provavelmente, aos 1:07:50, por aí. O que está previsto para a gente aqui no plano repetitivo, do seu plano repetitivo, é que o senhor decola às 18:10. Ok, obrigado. O 4196 completa o final do procedimento ILS X-Ray, inicie redução para aproximação, chame torre em 198.95. Completa para a torre 1895, 4196. Eu não compreendi, senhor. Não está familiarizado aqui, senhora, é instruções. Você vai seguir em frente, ingressar a próxima à esquerda, ok? Contornando o pátio. Perfeitamente, em frente vamos ingressar na próxima esquerda. Muito obrigado pela colaboração. Solos 38, livre à direita, chance 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, chance 3, 2, 6. Torre Amanhã, Rocha. Prossiga, Mike Kloska. Para o táxi. Correio para o táxi. Pronto para o táxi. Gente, altímetro 1, 0, no 7, livre táxi, chama para ingresso. Chamará para ingresso, ótimo. Identificação, via chegada BOMF, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1097. 060, o ajuste 1097. Mike Bravo, ingressa agora à esquerda, contorna o pátio, chama para ingresso na Lima. Vamos tocar para ingresso na Lima, o Eco Mike Bravo. P3193, ponto de espera pista no zero, pronto. Gente, para 3193, mantém o ponto de espera. 3193, mantela. Na posição do externo, 4196. P3195, autorizado, vai que o trabalho é time táxi. Mike Acosta, tem uma ponte de espera, pronto. Mike Acosta, cara, ali mantém o no 7. Lima tem, mas que 1256, decolado aos 39, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, seu grau, controlado, 205. O Xané 6142, no 5 sem livre, puxa, chame táxi. Afirmativo, o Xané 6142. Afirmativo, via Pucajamo, autorizado 370, é isso? 256? Sim. Foi entendido que é afirmativo, 256, acessão 370. Sua companhia, ok? Mantém posição, aguarda a reposição. 6142, mantenha a posição por gentileza, eu vou parquear um tráfego da companhia e já libero o senhor, ok? O Xané 6326, ingresso via Juliette pro 03. Juliette pro 03, Xané 6326, obrigado. Não é como é que bravo. O Xané 6315, assim que a aeronave da companhia parquear no 03, tem livre push, chame táxi. Quem é que vai coordenar com a gente? Como vai parquear no 03? Não é como é que bravo. Eco Mike Bravo Aguarde, o Xanem é 1142, em livre puxa, chame táxi. Tá livre, pode ir lá, Xanem é 1142. Eco Mike Bravo, prossiga. Na Lima, agora ainda estou na Mike, o Eco Mike Bravo. Prossegue Mike Quebec, na Quebec, chama Torre 18295 para o cruzamento. Mike Quebec, na Quebec, chama a Torre, para o cruzamento, 18295, Eco Mike Bravo. Astro, muito boa tarde. Cruzando 220 em Argentina. Boa tarde, na via chegada, Mari, desce até o 050. Via chegada, Mari, até o 50, 050, então, 3154. Já se vai ser que você faça? Vai ser que você faça. Gente, aguarda pra cópia de Tokyo Delta. 2794 no PAC 3, sem livre puxa no PAC 3. Eco Mike Bravo, destino PAC 5. Horário está. Gente, livre cruzamento, após o cruzamento, livre táxi aéreo está. Livre cruzamento, após o cruzamento, essa livre aéreo está Mike Bravo. Fica com a ficar decolado aos 42, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Bom voo, 128, 208, Mike Acosta. Fiz 193, a linha decola da 10, vento 190 graus com 8 nó. Livre decola reiniciando, 3193 a tempo. É o Mike Acosta? Vitor Kilo Delta, cópia. Autorizado, Sierra November Uniforme, Uniforme 090 nível. Decola da 197, com perfil da saída Lotar, com curva pela esquerda após a decolagem. Aciona 5171 e o controle 120, decimal 8. Aqui é o Papa Romeu, Mike Acosta. Aqui é Costa, torre 118.95, câmbio. Da bordo. Estacionamento, táxi, decolagem e informação de POB, torre 10295, altímetro marca 1017, sem bom voo. 3193, decolado aos 44, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, 3193. É Cosca? Como é que é Cosca? Prossiga. Aqui é Cosca de Salvador para Manati, no momento 500 pés, na sua radial 242, estimando Manati em mais 21 minutos, acionado 0271. Obrigado, mantém 500 pés, vou direto para Manati, reporta 20 milhas fora, Maquia Cosca. Botará 20 fora, Maquia Cosca. Salvador, bom 9966, boa tarde, passou 210. 66, boa. Na via chegada, desce até o nível de voo 060, número 5. 3060, número 5. Voo 2966. Controle Salvador da 3193, decolando a sua escuta, perfil da saída da El Leda. Sobe via da El Leda, sobe 360, San 3193. 360, via da El Leda, 3193 até. Da El. Confirma só pra mim que foi o aeronave que chamou? Foi o Xanel 6142. 6142 docente, aguarda para início do táxi. Para o táxi, sua ajuda aí, 714, 61 PLD, 4h40, alternando Palmas. 61440 Palmas, docente, autorizado até a saída do pátio 3 da retaguarda do Avianca, guardando para prosseguir. Para o táxi, o Chanel 3915, 151 a bordo, alterna Galeão, 0540, autonomia. Fernando Galeão, gente, prossegue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1017, tem novo ou 635. É, a nossa direita, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1766. Tomador Gol 2097, no 08, informação Vitor, solicita nível 180 para Inel. 2017, mantemos, escuta a guarda para a cópia. Conselho, você escuta aguardando. Azul 41, nomeia, ingressa via Juliette para o 01. Juliette para o 05. 01. 01, ok, 41, nomeia. 6142, vai ceder passagem ao tráfego da Azul, devido às aproximações na 10. Após a passagem, após que mesmo parquear no 01, só ingressa via Juliette, via Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro 1017. Só informando, seu taxi é via Índia, ok? O Azul 2704 vai seguir o Avianca como número 3 no ponto de espera. Quando lá for 102.5, altímetro 1017. Bom ver. Número 3 do 2704 no ponto de espera. Controle Salvador, voo no 097. Solicitou por gentileza? 180. Gente, vou coordenar junto ao centro. Obrigado. Posso sair da Ilhéu? Da Ilhéu, direto a Ilhéu. Obrigado. Oxané, 6321, na escuta? 6321, na escuta. Já possui seu plano aqui, só estou checando o nível do senhor, ok? Prepara a árvore elétrica para sair, eu já pago a sua cópia. Gente, você está em coordenação. Avisado ao governador Romeu Gomes. Vai para o sinal com a torre 18-95, Golf Vitor. Brasília, nível 360. Decola da 10 com proteção da saída Árvore Elefa. Onde intercepta a pessoa 17 conforme. Após decolagem, curva direita. Acena 54 no meia e o controle 120 do sinal 8. Tem livre, puxa, chame táxi, 6322. Proa dessa até o 050, 3154. Proa 02, risco limitado no localizador, descendo para 050, o mínimo aqui é 220, nossa. 220. Nessa proa dessa 5000, é isso? Afirmativo. A família vai estar, já vai estar trabalho, o governo. O governo, reparte Campo à Vista. É, peço estimado 800 pés. É, sem problema. Atinge 5.000, está 3154. Vamos manter 5.000, 3154. Mais a posição pelo Gol 1097, pode descer 2000. Desce para 2000 pés, ajuste 1017, livre aliás, reporta final. É, homem estabilizado então, obrigado. Controle, condições do TAN 3193 lá da Gelda, presente? Toda coordenação com o centro Recife, 3193. TAN 3193. 3154, desce para 3000 pés, 1017. 3000, 1017, TAN 3154. Paróximo Romeu Gouveto, se possível, propõe a mudança na tratamento visual aqui para 1-7. Continue o seguinte aí, VNC até 1-7. Aí, irmão. Estamos 7 livre, vento no 90 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7. É, Divino. 393. Lame 1-14 ali, mantenha no 0. Olha, mantenha no 0. Reassume na proa de Duna, 2000 pés livre, aliás. Duna 2000, reportará estabilizado, 3154. Uniforme Oscar, passou o coral, mantém uma centena, chama agora. Ilhéus, 120, décima 1. Delta Uniforme Oscar. Ilhéus 201, muito obrigado. A linha da Equadão no zero, vento 180 graus com 8 nós. Astro Duna estabilizou, 1097. 097, chama a torre agora, 118.95. Obrigado. Eu não posso manter o ponto de espera. Meu Golfito, solo 54, empalma o pátio. Táxi 5, vai. Livre, táxi 5, meu Golfito. Torre Salvador, é o Gol 1097, boa tarde. Mais de uma milha e meia do marcador na sua escuta. Boa tarde, Gol 1097, reporte Campo Avista. Campo Avista. Ponto de espera 118.95, altímetro marca 1017. Gol 209708, pushback pela meta. Livre, chame táxi. Coisa da taxa. Deixa claro, sem restrição, ok? Sem restrição, azul 2704, sinete. Boa tarde, 1042, voajamos, sobe 350. Voajamos 350. Avô, meu, nível 160. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da mão do VATAP, com curva pela esquerda após a decolagem, segue conforme rota. Aciona 5417, o controle 120, decimal 8. 160 para barreiras, decola da 10 no perfil da saída Momo Batata, com curva esquerda, 54 no 7 no transponder e 1208 no controle. Procedimento correto, me chama quando pronto para o push, remota 1-2, confere? Confere, chamará 2-3. Salvador, boa tarde, azul 4462, sente ao risco em ponto ideal de descida. 4462, uma boa, desce até os 50, voa Itap. Para o 050, voa Itap, azul 4462. 3154, completa a sinal ILS, chama a torre agora, 118.95. 118.95, até daqui a pouco. Bom. informação copiada é a informação Whisky. Posição número 2. 1884, muito boa tarde. Para Aracaju está autorizado o nível 230. Sou decola da 1-0, quando descida sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Coisão, prossegue PUCA, Jama, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, via Golf 677. 5422 é o código, controle 1208. Autorizado, Aracaju, nível 230, segundo a pista 1-0. Saída PUCA, Jamo, Aracaju, com primeira curva esquerda após decolagem. Código transponder 5422 e controle de RD, Salvador de saída 1208, ou 1884. Seja mais correto, me chama quando pronto para o posto no 02. Posto quando pronto, vou 1884, obrigado. Contorno Fátima, Inter Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem bom voo, até a próxima. Gol 1097, livrou. 1097, prossegue via Alfa, chamando de Juliette. Alfa, de Juliette, 097. Afirma, Vitor. Livre posição 1-0, ventou 90 graus com 7 nós, altímetro 1-0-7, tá 3154. 1-0-7, tem livre posição 1-0, tá 3154. 2714, só confirmando, permanece as restrições da saída, está livre de restrições adicionais. Então vamos manter 3 mil pés até a 25ª milha, ok? A gente não tem condição de cruzar a 25ª milha, ok? Ciente. Fox, Serra Vita, prossegue. Afirmativo, mantenha o 90, o serviço radar encerrado e chama Aracaju no 203. Cadê ele, Gol 966? 66 chama a torre agora no 118.95. 1895. Gol 1966. Gol 966, é parte externa. Vai, cadê? Gente, a linha via Charlie? Pode ser, essa frente aqui, né? Afirma essa direita, tem condições? Afirma aqui. A linha mantém. Linha tem via Charlie, 2274, obrigado. Pode dar 154, solo 59, livre à direita, chame solo 121 no decimal 1. Bono 966, teste estimado no meu pé, é parte de campo à vista. Pode ser. Controle Salvador, azul 27 no 5, informação Whisky para a descida. 27 no 5, desce até o 050. Para o 050 em descida, 27 no 5. Controle Salvador, Bono 884, transmissão para a Pontebec Senoneta, posição número 2. 714, vento 180 graus com 7 nós, deve decolar da 1-0. Deve decolar, 714. 884. Solo Salvador, está 3154. Boa tarde. Está 3154, aguarde. É. Gente, aguarde pista livre, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. É. 3154, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, depois era para ingresso no pátio principal. 30 decimal 8, bom voo. 08, boa. Controle, boa tarde, Azul 2714. 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. Vai manter 3 mil pés no perfil da árvore. Pergunta para o Whisky, informou que o aeródromo está operando instrumento, 1000 de teto com 4 mil de visibilidade. Vai sair da Arbor Elefa. Gente, curve aí direita agora na Pro de Arbor inicialmente. Vai curvar direita Pro de Arbor, azul 2714. O 4462, está autorizado descer via para 2 mil pés, ajuste 1017. Está autorizado o ILS X-Rip 10, reporte estabilizado. Segue via 2017, reporte será estabilizado, ILS X-Ray azul 4462. O 2714 em condições de cumprir a restrição superior da saída? Negativo. Puxa, né? 6321 não autorizado, né? Vamos lá. Já pro destino. 160 pro de árvore, pro ideal para o destino vai ser a 299. O 2714 mantém a proa de árvore inicialmente para voar depois direto do chão. Proa de árvore, 2714. Roda pistão 7, após a decolagem, curva direita no corredor axé, 1 no meu pés. Aciona 0160, controle 120, decimal 8.